Pegada. Pegada. Pegada. Podcast de Pegada número 50 e também o último do ano começando, e por isso resolvi montar hoje para vocês uma edição especial apenas com bastidores, que eu prometi para todo mundo que não ia soltar isso nunca, mas eu resolvi que vou soltar, porque vocês forneceram conteúdo pertinente para esse tipo de publicação. Muito obrigado, vocês estavam muito inspirados, queridos amigos, com os quais eu conversei ao longo do ano, nos momentos de distensionamento das entrevistas normais que faziam, que fiz com as bandas e pessoas importantes que passaram por Belo Horizonte. Então hoje teremos gravações de bastidores do Conexão Vivo, da Festa à Quadrilha, também de Porta de Obra, aqueles papos na Porta da Obra, também Transborda, que mais? Feira Música Brasil, enfim, é uma miríade de baboseiras psicodélicas sendo faladas. Os papos vão desde mel de abelha, a prova de filosofia, passando por dicas de como agregar esteticamente a um show de rock, e enfim, latifúndios improdutivos. É uma beleza, gente. Eu recomendo que vocês ouçam até o final. É um pouco grande esse podcast, mas tá bem engraçado. É o meu agradecimento aí a todas as pessoas que se dignaram a vir falar comigo e encararam a coisa com a maior seriedade possível. E aí, então, é isso aí. Vamos que vamos aí. Vamos começar, então, com Conexão Vivo, lá no começo do ano. Conversas de bastidores que eu prometi que seriam censuradas, mas que não foram. Era mentira. Vamos lá. Estou aqui chegando na banquinha do Pegado com a Pit. A Pit juntando os restos aqui. Que nem, igual uma hold de banda. Eu pedi, você é a hold da banquinha, é isso mesmo? Quase. Você fez uma prova de filosofia virada aí por causa do Conexão Vivo. Fala aí, como é que foi? Você fez a prova bonita ou não fez? Fiz a prova bonita. De ressaca você horrorosa. Tá, filosofei demais. A condição é propícia, né, pra prova de filosofia, que é uma viagem eterna. Você escreve frases desconexas, o professor vai adorar. E se ele não adorar, pelo menos ele não vai te deixar tomar pau, porque ele vai entender o seu lado. Com certeza, porque professor de filosofia é muito doido mesmo. É igual eu falei com ela ontem. Eu falei, mas é prova de filosofia. Eu falei o seguinte: tem um estágio do bêbado, é o estágio do bêbado filósofo. Tem vários estágios do bêbado. O bêbado galão, o bêbado rico, que ele fica rico e começa a gastar dinheiro. O bêbado burro, o bêbado melancólico, normalmente no final da noite. Mas tem o bêbado filósofo, que gosta de falar sobre tudo e de tudo. Esse, eu falei assim, bebe estrategicamente pra você chegar na prova nesse estágio do bêbado filósofo. Aí você, né? Aí a gente termina a prova colocando: só sei que nada sei. E o professor dá 3 pontos por isso. E quanto vale a prova? 25. E você ficou com 3 na prova? Não. Ah. Eu cheguei nos 20. Não, com 2. Ela tá um pouco convencida que eu não sei. Eu não ponho minha mão no fogo, porque, né? Nem eu. Bom, então aqui com a Paula do Forceps, a fotógrafa oficial, e também se revelou a grande entrevistadora, falou com o Kid Vinil, tomou o gravador da minha mão. Ela falou que não ia falar nada com ele, mas acabou falando, numa grosseria que eu achei do caralho, porque foi uma iniciativa muito, muito foda mesmo. Falei, Paula, como é que foi conversar com o seu ídolo, Kid Vinil? Vai, falei. Cara, foi uma experiência única, você não tem ideia, assim, eu tava tremendo, suando, tipo... Foi mágico, foi um momento realmente que não vai sair da minha cabeça tão cedo. Você acabou de ter uma experiência que é o contrário da pós-traumática, né? Tipo assim, experiência pós-orgástica, ela que falou pós-orgástica, a experiência pós-orgástica com o Kid Vinil. Quase. Então quase chegou lá, ficou... Na portinha ali. Na portinha. Quase que foi, mas não foi. Mas eu acho que no fundo, foi. Porque pela cara dela, de satisfação, saiu de lá, feliz, satisfeito, abraçou o Kid Vinil, deu um beijo quase na boca do Kid Vinil. Ah, Geraldo Paim, fala uma coisa, cara. A sua experiência, a vasta experiência aí de pesquisador das artes etílicas, cara. A Pinguim Comel, cara, é um. é uma tradição já muito antiga, né, cara? Ainda mais em Minas Gerais, que é a bebida típica de Minas Gerais, é praticamente a cachaça, né, cara? É, pra não falar o cafezinho, mas o cafezinho não dá aquela onda, né? Agora eu falo o seguinte, aonde que a gente encontra o mel de qualidade, pelo geral, pai? O mel de qualidade, cara, eu tenho certeza absoluta que é com a abelha, brother. Tipo, é a onda dela. Ô, Pires, você saiu o resultado da sua prova de filosofia, Pires? Saiu. Quanto você tirou, Pires? Olha, peraí, esse é um momento importante, porque a gente vê essa menina tensa. Quando foi, Pires? Foi demais. Ela tava tensa porque ela não sabia quanto ela tinha tirado na prova. Ela fez uma prova de ressaca. Filosofou totalmente na prova. É, não atingiu o estágio do belo do filósofo que o Paim falou. Mas quanto, vamos lá, cara. Agora é o momento X da questão. Quanto você tirou na prova que valia 25? Quanto você tirou? 19. Puta que pariu. Foi mal pra caralho. É, depois dessa, acho que ela vai precisar parar de beber mesmo. Eu recomendo o Alcoólicos Anônimos, né? Ou então a Igreja Universal do Reino de Deus, com a sessão de descarrego lá, que é do caralho, é bom. Você vai. É, enfim, depois. Pô, eu bebo mais até atingir o estado filosófico. Ó, eu acho o seguinte: se a galera na maconha aqui do lado aqui. Mentira, esse gato de palha, né, maconha? É, mas tem o cheiro semelhante. Mas tem o cheiro semelhante, acho que tá misturado, tô fazendo uma coisa meio clandestina aqui. É o seguinte. Cara, o que você tem a dizer? O seguinte, nós estamos trabalhando na imprensa, trabalho pensativo, palco vivo, palco conexão, são mais de 200 quilômetros de distância um do outro. A gente tem que fazer uma caminhada sinistra. Aí chega uma hora que a energia vai acabando, né, cara? A energia vai acabando e a gente precisa dar aquela energizada, né? A gente daquele energético, eu não vou falar o nome, não, é Red Bull. Red Bull, rolou aí um papo meio do Valério Dutra do Red Bull, cara. É uma coisa polêmica, uma coisa que eu acho uma sacanagem. É, não vou citar nomes, mas tinha uma dupla de garotas aí que confiscavam o Red Bull, faziam a máfia, de confisco de caixa 2, de sequestro, de contravenção, de corrupção, cara. O que você tem a dizer, cara? Você sofreu com a falta de Red Bull ou não? Sofri, velho. Teve um show super animado como o da Floresta Sonora ontem, que eu tava tão cansado que eu não consegui curtir do jeito que deveria. Então eu precisava de um Red Bull na hora. Acho que um Red Bull na hora ia ser bem providencial. Gente que fica fingindo que a banda vai lá pegar Red Bull. Aí na hora que eu peguei um Red Bull lá, eu passei aqui, tipo, nos primeiros 10 metros. Eu fui assediado. Nos primeiros 10 metros que eu andei depois que eu peguei o Red Bull, não tinha nem começado o primeiro gole. Umas 7 pessoas me pararam querendo, assim, apareceu aqueles amigos todos que eu não vi há muito tempo querendo a Red Bull. Vamos interpretar aqui, ó. Luciano, Viana. Aniversariante do dia, já passou de meia-noite. Já passou, mas não passou. O cara tá fazendo aqui 24 anos mais 3. Meia-noite, 12. O que que vocês querem que eu faça? 24 mais 3, cara. Como é que é essa idade aí? Oh, é importante, né, a gente atingir a maturidade, a gente ver que a gente tá no auge das nossas vidas. Ah, pra pular, pariu. O que você quer? Hã? Pergunta alguma coisa? Não, fala, tô falando. Cara, tá falando. Cara, pergunte-se a você uma questão e responda a. No fim das contas, valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena, Então eu concluo, vai lá. Vai lá. O que é pra concluir? Eu sei que tava falando. Edu, qual que era a pergunta? Desculpa. É, o Edu tá completamente alienado aqui, tá complementando o seu churrasquinho. Os gatos do Parque Municipal estão aqui rodeando. Acabaram os gatos. Acabou o gato? É, porque tá revelado. Peraí, amigo, repete isso que você falou, por favor, cara. O gato. Nós fizemos uma limpeza geral não, aqui no parque, tinha gato demais. É o churrasquinho. É o churrasquinho, mano. É muito difícil cozinhar a carne de gato ou é tranquilo? É tranquilo. Cê pode saber que tá gostosa, tem taradinha. Tá ótimo, eu posso pegar mais um, cara? Vai pegar. Acho que fizemos um bom trabalho, né, pai? Falei. Muito bom, cara. O churrasquinho é o trabalho, ambos. Tu vai cuspindo farofa na gravadura aqui, tá uma coisa linda. Agora, vou encerrando por enquanto, depois eu volto. estou aqui com a Luciana. Vamos lá, Luciana, dá uma última palavra aqui sobre o domingo do Conexão Vivo. Tchau. Tchau, vai com Deus. Boa noite. Vamos lá conferir a última. O último. É, a última palavra. Podia ser boa noite, Luciana. Tchau. Ah, é, mano. É. Noite. Noite. Ao longo do ano, gravei muita coisa com bandas que se apresentaram ali na obra, que é, pra quem não conhece, pra quem está me ouvindo de outro lugar do Brasil e nunca veio em Belo Horizonte, não sabe o que é a obra. É uma casa noturna de show, um bar underground, que sempre serviu muito bem a cena independente e alternativa de Belo Horizonte. E na porta da obra ali sempre fica a galera, os bêbados de plantão, a galera que não quer entrar, que só quer ver os amigos ali. E rendeu muito assunto bacana também, gravar com o pessoal, gravar os papos malucos ali com o pessoal, principalmente os de fim de noite e de durante, de durante e de depois da noitada. Então é isso que vocês vão ouvir agora, inclusive mais uma vez a participação brilhante de Luciano Viana, que vai aparecer ainda muitas vezes por aqui. Vamos lá então, papos na obra. A Salomé, cara. Chegou a Salomé. Nazaré. Estou aqui, Luiz Conze, estou aqui com Marcelo D2. Marcelão, nossa, fala comigo, Marcelo. O que, que você me conta? Oh, cara, eu tô muito feliz que eu nem comecei na banda ainda, já tô fazendo podcast e tal. Que banda? Esse lance da fama, a banda da galera do Pegada aí que tá me chamando. Os caras me convidaram aí pra participar, ser vocalista, tá ligado? Não, peraí, você não entendeu. A gente chamou, só pra você levar tóxico. Você não tinha. Galinha que é galinha, aprende a nadar pra dar pro pato. Aqui, mas aqui. Você não acha que você não acha que esperto mesmo é o pato que tem os dedos colados pra não entrar aliança, é isso mesmo? também. É tudo um mesmo sentido. Tá bom, tá bom. Alguém manda pra você? Não, me entrevista aí, faz uma pergunta, eu quero ser famoso, vai lá. Uai, velho, então aqui, pra você ser famoso, eu não preciso te perguntar nada, é só você falar uma coisa que vai bombar na internet, cara. O que, que você tem pra falar aí? Faz uma revelação. Cuidado pra não xingar muito. Cri, cri, cri, cri. Pois não. Conta alguma coisa pra gente saber. Luciano, baixista. Que cor você gosta? O baixista, ó, chegou o Paim também aqui. O Paim, não. O Paim, não. Luciano. Não, ninguém não. Aqui, me fala um negócio, cara. Você tocar lá no Manifesta e tal. Tocamos lá. É o seguinte. Eu tava vendo um show, cara, de uma banda de Viking Metal. Viking Metal. O metal dos Vikings. Explica essa proeza. Então, rolou uma performance lá, cara. Que não, eu não sei, cara. Mas rolou uma performance lá. Tava uns guerreiros de armadura e começou uma batalha campal no palco, cara. Por que vocês não fazem isso? Boa! Ô, bicho. É porque tem coisas que nunca tinham vindo na cabeça da gente, mas tipo, acabou de vir, por que não fazer? Você tá aqui e você vê como a cara... Um gravador. Ah, desculpa. Onde é que é o microfone desse trem? Ah, tá. Maoi? Legal. Então, a gente tá vendo aqui, você tá com uma camisa do Muse, vou mostrar pro pessoal de casa também. Você já ouviu uma música chamada Blackout? Já, é do Absolution. Isso, mas... Ai! Te enganei! Você saber se essa vai ser a valsa que vai tocar no meu casamento, velho? Pô, legal, velho. A galera vai meio que cortar os pulsos lá, mano. Não, mas vai ser só instrumental, não vai ter letra, não. Pera isso! Aí, velho. Pode correr lá, vai lá. Valeu! Raíssa do coletivo Colcheta de Lagoas. Ô, Raíssa, vem cá. Pô, vai fugir de mim de novo, velho. Ah, não, pai. Ah, não vou te estressar nunca mais. Na metade do ano, aí, 2010, o coletivo Fluxo organizou uma festa junina pouco convencional. A festa chamava A Quadrilha e foi realmente uma coisa bem diferente. Teve discotecagem e projeção de vídeos também, videotecagens e bandas. Não teve nada de caipira, não teve nada de pau de sebo, fogueira, aquele negócio, não teve nada. Só teve um quentão que tava uma delícia. E lá também a gente rolou uma entrevista, uma conversa maluca com Geraldo Paim e Luciano Viana, pra variar, os dois aí. Além disso, uma participação também do brother aí, do Gu, o Gu Emo. O Gu Emo deu um pitaco ali rápido na conversa com uma pergunta pertinente que rendeu talvez uma das melhores respostas aí de todos os tempos sobre o nome da banda Ram, que é a banda de Geraldo Paim. Então vamos ouvir aí essa conversa e daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem muito mais. Vamos lá. Alô, o Luciano vai falar comigo então. Pra variar, quem tá aqui? Vocês já me conhecem, já me conhecem. Já me viram aí, já, quer dizer, já me ouviram em entrevistas. No banheiro. No banheiro, sim. E por aí afora. Cara, tá frio do caralho aqui, não tá? Tá frio pra cacete. E a gente tomou uma cerveja gelada ainda, velho. Por quê? Porque a cerveja é gelada, mas o álcool é quente. Então o álcool resolve os problemas que a cerveja gelada nos traria. Você acha que é uma festa junina, cara? É uma coisa ultrapassada ou ainda pode ser explorado aí na pós-modernidade que a gente tá vivendo aí? Não, tá pra ser explorado, velho. Tá pra ser explorado e cada vez mais com novos elementos para serem adicionados e tornar uma festa junina contemporânea, efusiva, alegre. Não, o que pode ser esses novos elementos? O que você recomenda? Ah, por exemplo, aqui a gente tá vendo a discotecária da Carol botando uns sons mais menos festa junina e mais contemporâneos, digamos assim. Sabe? Essa mesclagem de elementos, sabe, Luiz? Esses elementos assim que a gente vê que a festa junina tá aí pra decorar. Mas é porque... bota esse cara aqui pra falar um bocado. Fala aí. Fala o Gustavo aí. Fala aí, velho. O negócio é o seguinte, velho. Sua mulher tá lá achando que você tá preso dentro do banheiro e você tá aqui conversando, velho. Eu acho isso paia, sabe? Começou esse podcast. Tô esperando pra entrevistar alguém do Fluxo aqui. Então vamos começar com o Paim aqui. Olha o Paim. Luiz fazendo podcast, mas que milagre é esse, cara? Entrevistando a galera que eu tô... O seu inconfundível MP3, player, recorder. Paim, como é que é o seu show do Ram hoje, cara? O show do Ram vai ser bem frio, cara. Pois é, depende, ainda falta integrante aí perdido na estrada entre Belo Horizonte e Sabará. Com fé, ele vai chegar aí, vai rolar um showzinho aí. Mas Paim, por que Ram? Por que Ram? O Ram, velho, Ram. Tudo que é bonito, tudo que é gostoso, é o Ram, como diria o nosso Beto Jam... Como é que chamava o cara, viu? Gustavo! Setembro foi o mês do Transborda, foi um festival que a gente organizou aqui, o Coletivo Pegada, e contamos com a colaboração de galeras do Brasil inteiro, aí, coletivos Fora do Eixo Minas e também do Circuito Fora do Eixo Nacional. Muita gente veio pra cá dar uma força, valeu demais. E lógico que não poderia perder aquele momento, aquele registro histórico de bastidores também, pegando ali a galera em êxtase, em felicidade total, em amizades sendo feitas, em interações e trabalhos e coberturas colaborativas, enfim, banquinha, bar, sei lá, muita coisa. E é isso aí que vocês vão ver agora então, bastidores do Transborda, para matar um pouco da saudade desse banzo que deu aí em todo mundo o fim do Transborda, que 2011 vai ter mais, mas enquanto isso vamos relembrando aí o que mais, que rolou aí. Pois é, tô comentando com o Luiz aqui agora que o evento é na Praça da Estação e a quantidade de pessoas bonitas que tem aqui não é normal e eu estou muito interessado em duas meninas juntas, eu quero as duas. Então, Sara e Marina. Sara, você está aí um dia, Marina é uma deusa produção de pegada. Linda! Olha, cara, eu não quero deixar... Mas isso aqui se chama Podcast Outtake. É o lado Z do podcast, cara. Isso aqui tá igual o Good times. Recadinhos do coração. Pois é, esse é hoje. Um dia. Olha quem apareceu! Vai pra puta que te pariu. Outro minuto, meu nome é Matheus, sou da banda Monograma. Tô aqui entrevistando o Luiz com Z, da banda Fast & Coy. Você também é da distribuição do Coletivo Pegada, pode falar. Ó, agora a entrevista tá um pouco... Reentrevista, ele me entrevista, eu entrevisto ele. Tô chegando aqui para o Thiago Negão. Thiago, e Lígia, né? Vai, Lígia, tudo bem? Tudo bem. Eu não gosto muito de falar, né, Lígia? Oi? Eu não gosto muito de falar, né? Não. O negócio é tocar guitarra, né? Guitarra. Então, já comprou aquele Big Muff bacana? Que? Encomendou já o Big Muff? Não. Tá. Fala que eu tô gravando, fala aqui. Hã? Tá funcionando uma merda bacana aqui, ó. Então, velho. Bom, então aí pra finalizar esse podcast especial de número 50 e também o último do ano, vamos com gravações recentes, gravações na Feira Música Brasil, que rolou aqui em BH, ali no Novo Espaço da Funarte, onde é a Casa do Conde. Conversei com o pessoal e muitas declarações polêmicas sobre a programação, uma banda específica que tocou uma das noites. Enfim, vocês vão ouvir tudo aí, e é nóis. Daqui a pouco eu volto para encerrar essa bagaça aqui e desejar um feliz ano novo para todos. Bom, na Feira Música Brasil, bastidores agora com vocês. Feira Música Brasil 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais, estamos aqui no Nelson Bordello. Eu quero saber de você qual que é o balanço que você faz do dia dos shows. Qual foi o show que você mais gostou e o show que você menos gostou? Você não vai fazer eu falar isso não, vai? Não, você fala o que você quiser, camarada. Tá. Então, não. Dos shows que eu vi, o Camarones foi foda. Tá? Foi foda pra caralho. Chegou o Camarones, duas guitarras no palco, já botou distorção na porra e é isso aí. Foi foda. Aí depois... Tem um outro destaque, velho, que é o show do Andreas Kisser, me convidado. Andreas Kisser, guitarrista da grande banda lendária, banda de thrash metal brasileira, Sepultura. O que, que você achou do show do Junta Junta do Andreas? Então, Andreas and Friends. Um dos shows mais bizarros que eu já vi na minha vida ao lado de O Surto no Rock in Rio. Estão seguindo aqui a cobertura, um minuto ou mais. Na Feira Música Brasil 2010 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui na Funarte, na Casa do Conde, Belo Horizonte. Estou aqui com o Luciano Viana. Que deu uma declaração polêmica sobre o show do Andreas Kisser, mas não vai ser sobre isso que eu vou perguntar. Eu quero que você fale, cara, o que você está fazendo aqui na feira, cara? A princípio, qual que é o seu trampo? Qual que é o seu corre diário? Não, primeiro, o meu foi mais o pré-trabalho de arrumar hospedagem pra essa galera toda, pra essa cambada que chegou aí. Mas agora é mais de boa, só agilizamos o transporte pra eles e tal. Agora eu tô aqui, acompanhando algumas atividades, tô à disposição pra algum corre que aparecer de última hora. E tamo aí na atividade, vendo shows, como aquele showzaço de ontem do André Kisser, né? Muito bom. E é isso, tamo aí na atividade. Então, o que você tá achando aí da feira, cara? Qual que é a sua opinião aí? Tá rolando, você acha que tá rolando fora do eixo, tá ocupando bem aqui? A nossa cidade aqui tá sempre muito movimentado. Faz uma geralzona aí da sua impressão. Pra variar, a melhor ocupação até agora de stand é aqui do fora do eixo. É um dos stands com menos estrutura, mas o que mais tem gente circulando toda hora. Em comparação, tem outros estandes por aí, até alguns bacanas, algumas coisas legais, e tem uns que estão lá, uns latifúndios improdutivos, que eu não quero citar nomes, mas tem. Então, tem que chamar o MST pra ocupar. Eu ia falar isso agora aqui, cara. Tem que chamar o MST pra ocupar aqui, porque daqui a pouco eles estão baixando aí, reclamando terra aí. Dá pra plantar uns tomatinhos ali, não dá? Na graminha ali? Dá, tomate, muita coisa pra plantar ali. O que você sugeriria pra plantar naquela graminha ali, daquele estante que ninguém vai lá? Que isso, chuchu. Eu mais gosto, adoro chuchu. Ah, tá rolando um chuchu, não tá? Tá rolando, sim. Adoro chuchu com camarão, muito bom. Então tá, esse foi o Luciano Viana. Prometo que não te pego mais. Vai à entrevista. Ai, duvido. Duvido. Manda um abraço pra galera aí. Um abraço, galera. Então tá, então vamos continuando aqui, encerrando esse papo com o Luciano Viana. Muito obrigado. Nada. Passar bem. Bom, vamos encerrando então. Esse foi o podcast de pegada número 50, especial de fim de ano, com gravações de bastidores e conversas malucas e psicodélicas e surreais ao longo de alguns eventos que estivemos lá cobrindo. E então, cara, muito obrigado, galera, pela audiência ao longo do ano aí, vocês que ouviram todos os áudios que disponibilizamos e vocês que também que participaram de alguma forma, estiveram presentes aqui neste especial. Parabéns pela inspiração aí, parabéns pela, né, articulação verbal, vocês falam muito bem, vocês são muito engraçados e espero contar com a colaboração de vocês aí para que no final de 2011 a gente repita este maravilhoso momento celebrativo do nonsense humano. Valeu então a todos, muito obrigado pela audiência e uma boa virada de ano aí, bom começo de 2011, vamos que vamos. 2011 tem mais correria e muito trabalho pela frente. Vamos lá, um abraço pra todo mundo e valeu. Eu sou o Luiz com Z, esse foi o podcast de pegada. Valeu, um abraço. Pegada. Pegada. A marcha da maconha tem que ser um movimento cultural também. Ele tem que se somar ao movimento cultural, né? E porque o movimento cultural tem que sempre ser político também. E a legalização é uma coisa urgente, essencial. Você acha que a legalização, cara, vai combater o tráfico mesmo? Ou ainda vai ter os espertalhões que vão querer sobreviver aí no submundo? Então, pois é claro que o que acaba com a violência do tráfico é a legalização. Isso é evidente, não adianta investir milhões no policiamento, né? E esses milhões, você podia pegar metade disso e investir em saúde, educação, né, assistência social e liberar as drogas, não só a maconha, todas elas, na minha opinião. Ah, como é que é seu nome, João? Luciano. O Luciano, vai tocar agora. Vai tocar. Elasticofone. Elasticofone.